Facebook, acesse os canais facebook.com/escoladoamor, facebook.com/terapiadoamor e facebook.com/casamentoblindado. Anote para não esquecer. No Facebook, acesse facebook.com/escoladoamor, facebook.com/terapiadoamor e facebook.com/casamentoblindado. Também acompanhe a Escola do Amor no YouTube. Acesse youtube.com/canaldelovschool, youtube.com/canaldelovschool. E além desses canais nas redes sociais, você também pode acessar os sites escoladoamor.tv e terapiadoamor.tv. Escola do Amor, ensinando o amor inteligente. O desânimo tem dominado a sua vida? Os problemas estão acabando com o seu relacionamento? As brigas destruíram o amor? E onde habitava o carinho, hoje vivem a desilusão e o afastamento. A luta parece ser em vão, porque o mal tem vencido todas as batalhas. Na Terapia do Amor, você encontra a força que lhe falta para transformar a sua vida. Reconstrução da vida amorosa. Nesta quinta-feira, às 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. A entrada e o estacionamento são gratuitos. Ederson tinha 14 anos e Elisandra, 16, quando começaram a namorar. No mesmo ano, ela engravidou. Em pouco tempo, o relacionamento começou a ir mal. Ederson se envolveu com drogas e álcool e passou a tratar a mulher com indiferença e até agressividade. Eu fui o tóxico da relação durante 12 anos. O Ederson me falava coisas que me deixava com a autoestima muito baixa. Ele me falava palavras agressivas, me tratava mal. Pra mim era tudo normal, até então, porque quando a gente briga, você não repara que você tá falando alto, né? Quando eu via, já tava gritando. Ele falava que era ele que pagava as coisas, ele que trabalhava, né? E que eu tinha que ficar quieta no meu canto e não falar nada. Na minha cabeça é assim, ó, eu trabalho o dia inteiro, coloco alimento dentro de casa, o mínimo que ela tem que fazer é lavar uma roupa, o mínimo que ela tem que fazer é fazer uma comida decente. E aquilo me machucava, né, por saber, né, agora eu sou dependente dele e ele arrumava briga por qualquer coisa. Falava alto, gritava, humilhava ela, falava que ela não servia pra nada, o máximo que ela podia fazer é cuidar dos nossos filhos, né? E então, isso aí foi um veneno tóxico mesmo, que eu jogava pra cima dela e mexia com o emocional dela muito. Quando o Ederson chegava em casa, eu já ficava com medo, já ficava com receio de ter alguma situação e ele já se transformar. Chegava do trabalho, ela também, ela tava chorando, perguntava o que tava acontecendo, mas pra mim tava tudo normal. Eu falava pra ela, pô, chega de frescura, você tem tudo, a gente tá de boa em casa e você aí com essa cara. E o que me ofendia bastante era a questão dele falar da casa, porque como eu estava ali com o bebezinho e tava emocionalmente assim, né, fraco, ele sempre falava que eu não fazia nada em casa, mas eu sempre fiz. E eu cobrava muito dela referente a isso. Muitas das vezes ele falava que ia embora, ele só falava da boca pra fora, porque na realidade ele queria arrumar sempre uma confusão. Por eu saber que ela era emocionalmente dependente de mim e até financeiramente também, eu até podemos dizer que aproveitava dessa situação, né? De pensar, não, ela não vai voltar ou para casa da mãe dela porque não vai dar certo, então ela vai ficar comigo. Então, não tem dessa, ela vai ter que me aguentar, né? Eu pensava em deixá-lo, mas não tinha coragem. Porque eu pensava, não dá certo, esse relacionamento está muito tóxico, não posso mais viver isso, sou uma pessoa nova e eu preciso viver minha vida. E desse jeito que tá, não dá para ficar. Foi quando eu peguei meu filho e fui embora. E ela do nada estralou e foi embora, então isso me deixou meio assim preocupada. Quando fez um mês, ele veio me chamar pra gente conversar, falou que realmente tava me fazendo mal e que ele iria mudar. na verdade, eu não tinha nem vontade de mudar, era só mesmo para ter ela de volta, né? Eu resolvi dar uma segunda chance para ele porque eu amava ele. Eu não conseguia enxergar que realmente ele estava me fazendo mal, que ele estava dentro de um relacionamento tóxico. Então eu queria constituir minha família, eu pensava no meu filho. Então realmente eu vi que eu estava presa a essa situação. Foi quando, passado o tempo, eu descobri que eu não estava feliz. As atitudes dela foi mudando, né? Até então, daquela pessoa até que se importava um pouco, até parava um pouco para ouvir, ela parou, não quis mais saber, não estava mais nem aí, podemos dizer. A gota d'água foi quando o Ederson me empurrou e foi para agressão já física. E ali eu fiquei pensando, o que eu tô fazendo da minha vida? Nisso veio uma traição da minha parte. O ser humano é complicado, mas para um homem, às vezes, é até pior ainda, uma traição. E conforme o tempo passou, eu percebi realmente que ali existia um amor meu por ela, porque eu acabei perdoando ela. Eu estava com a consciência muito pesada. E eu resolvi voltar com ele por conta disso e por conta dos nossos filhos, né? E aí, quando a gente voltou, resolvemos, né, tentar dar uma oportunidade, ainda fiquei com aquela pulga atrás da orelha. O tempo todo você fica em alerta, né? Você não tem mais aquela paz por falta de confiança, né? Foi aí que eu resolvi procurar a palestra, né? Relutei um pouquinho, né, por conta de achar que era bobagem. A Elisandra começou a ver as minhas mudanças, começou a reparar o modo que eu comecei a tratar, até em certos pontos que eu não acertava, eu comecei a acertar, e isso despertou um interesse nela, né? E aí foi quando eu pensei, não, eu vou também, vou tentar conhecer. E nas palestras foi que eu percebi, né, que eu vi que eu era a pessoa tóxica da relação. O Ederson começou a ser um homem mais carinhoso, ele começou a me dar mais atenção, coisas que ele não dava antes, e começou a ser mais presente em tudo. E realmente, nas palestras a gente começou a entender o que realmente a gente tinha que pôr em prática, o que estava de errado também dentro de mim, porque eu era também uma pessoa, né, que nervosa, ali no momento não sabia conversar. Hoje, realmente, eu tenho um homem de verdade do meu lado, um casamento saudável, a gente conversa. Hoje a gente é um casamento totalmente feliz. Eu posso dizer que eu sou realizada. Eu tenho prazer de vir para casa hoje, venho correndo, tenho pressa para chegar em casa hoje, porque eu tenho paz dentro de casa, né, de verdade. Vou para ver meus filhos, então, realmente, a gente está muito feliz. Valeu a pena, né, a gente ter lutado pelo nosso casamento, a gente não ter desistido da nossa família, dos nossos filhos. A Elisandra hoje é a mulher da minha vida, é tudo e mais um pouco que eu pedi para Deus. Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor. 1. Se curar das feridas de relacionamentos passados. 2. Aprender o amor inteligente. 3. Se preparar antes de namorar. 4. Saber escolher alguém compatível. 5. Desbancar os mitos de relacionamentos. 6. Reconquistar um amor perdido. 7. Aprender a se valorizar. 8. Restaurar um casamento em crise. 9. Se tornar um marido, uma esposa melhor. 10. Blindar seu relacionamento. Terapia do Amor. Toda quinta-feira às 10 da manhã, às 15 e às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Para mais locais e endereços, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 0 operadora 11 3573-3535. Eu encontrei o amor. Eu tive a certeza que seria para a vida inteira. Deus nos escolheu para viver essa história de amor. A entrega nos torna um sacrificado. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer. 1170M e 93.3 FM. Emissoras afiliadas à Rede Aleluia. Família, força e fé. 11:56. Na palma da mão, no seu celular, sem custo, sem fila, pra descomplicar. PixCopel. PixCopel. O pagamento da conta de luz agora também é no Pix. Você lê o QR Code no aplicativo do banco e pronto. Descomplica, vai. Vai de Pix. PixCopel. Copel, pura energia. Paraná, governo do estado. A Rede Aleluia se faz presente na vida de muitas pessoas. Essa programação edifica muito as nossas vidas. E para você é essencial no dia a dia. A Rede Aleluia ocupa um lugar de destaque, pois se identifica com bem-estar, alegria, otimismo, fé e a facilidade com a vida moderna através das nossas mídias sociais. E você pode acompanhar também os nossos conteúdos agora através do Play Plus. Rede Aleluia. Família, força e fé. Você ouve 1170M e 93.3 FM. Rede Aleluia. Família, força e fé. No passado, Sodoma e Gomorra eram cidades dominadas por toda sorte de injustiça e males. Até que Deus agiu o seu poder, fazendo todo o mal ser exterminado. Toda essa manifestação sucedeu na região onde está localizado o Mar Morto, que testemunhou a destruição definitiva de todas aquelas energias negativas. Nós viemos até aqui coletar o sal e nós vamos consagrar para que aqueles que querem que Deus venha executar juízo e eliminar a maldade de suas vidas venham participar da sessão do descarrego e passar pelo vale de sal do Mar Morto. Nesta sexta-feira, com a passagem do vale do sal do Mar Morto, às 7 e às 10 horas da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 18 horas e às 7:30 da noite. Rua João Negrão, 1510, Centro. Rede Aleluia. Família, força e fé. Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Que Deus, na sua infinita misericórdia e compaixão, o Deus da Bíblia, o Espírito do Deus vivo, seja com você a partir deste momento e para sempre. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, sua família, seus vizinhos, enfim, todas as pessoas que estiverem no seu círculo de amizade. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Eu queria deixar para você uma palavra que o Espírito Santo tem nos dado e que tem sido forte, fortíssima, porque esta palavra é para todos, não foi só para mim, foi para todas as pessoas que creem, obviamente, e quem crê, obedece, quem crê não apenas acredita, mas obedece, toma atitude, e essa palavra é para os que creem. Veja só o que está escrito, prometido. Deus falando através do profeta, ouvi-me, dá-me atenção, vós, os que seguis a justiça. Talvez você diga, ah, mas infelizmente eu não sigo a justiça, eu vivo na vida, no mundo da injustiça, por conta das circunstâncias. Eu tenho vivido na injustiça, no erro, na desordem, na rebelião. Eu tenho vivido uma vida contra Deus. Não é porque eu queira, mas por causa das circunstâncias, por causa de como eu cresci, como eu me desenvolvi, o meio que eu me desenvolvi me fez assim injusto. Mas Deus, presta atenção, ele fala para você, mesmo você que está vivendo na injustiça, mas dentro de si há uma aspiração pela justiça, pelo que é certo, pelo que é justo, pelo que é correto. Você quer isso, mas o mundo empurra você para viver nessa injustiça que você tem vivido. Porém, fique certo que Deus também quer que você o ouça, para que aconteça na sua vida aquilo que ele fala a seguir. Ouvi-me, vós, os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque, sendo ele só, o chamei e o abençoei e o multipliquei. Veja só, Deus manda que você, eu, cada um de nós, cada ser humano, olhe para Abraão, para a vida de Abraão, o começo de Abraão, a sua maneira de ser, o seu caráter em relação às outras pessoas e, sobretudo, a Deus. Porque Abraão é um exemplo, ou foi um modelo de caráter que Deus escolhe para chamar, para abençoar e para multiplicar. Essa é a vontade de Deus para você, amiga e amigo. Deus chama todos, todos, mas somente os que ouvem a sua voz, somente aqueles que têm interesse em atender o chamado de Deus, então ele escolhe, ele abençoa e ele multiplica. Quando ele chama, imagine você ser chamado por Deus. Imagine você ser abençoado por Deus. Abençoado é você ter os seus sonhos realizados. Deus realiza os nossos sonhos. Isso é ser abençoado. Mas não só realiza os nossos sonhos, mas como também nos multiplica. É isso que nós falamos inicialmente. Deus quer usá-la, usá-lo, para multiplicá-la, amiga e amigo. Para que você que tem vivido só, abandonado, você que tem sido rejeitada por tudo e por todos. Talvez você diga, bispo, o senhor não sabe o que é a minha vida, porque eu fui jogado nesse mundo, eu fui cuspido nesse mundo. Mas eu sei que Deus existe e que, de alguma forma, ele vai me tirar dessa situação. Pois é, começa aí. Começa a partir do momento que você olha para Abraão. Olha o que, que Abraão fez em relação a Deus. Porque quando Deus o chamou, ele imediatamente o atendeu. Ele disse, eis-me aqui. E o Senhor, então, lhe deu as instruções, as primeiras instruções, para que ele, Abraão, pudesse conquistar as promessas, todas as promessas que Deus fez, que cumpriu na vida dele. E ele quer fazer isso com você. Jesus também disse isso de outra forma. Ele disse, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com uma abundância. Essa promessa é para tantos quantos estão atentos e obedientes à voz de Deus. Nós vamos, a partir desse momento, trazer o testemunho de uma jovem. Essa jovem, apesar de jovem, apesar de 18 anos apenas, ela tem uma experiência amarga na vida. Ela viveu uma vida do lado do avesso, simplesmente uma vida estragada, confinada à solidão, confinada à depressão, confinada ao cemitério. Mas Deus ouviu o seu coração, ouviu o seu anseio. E ela, obviamente, atendeu ao chamado de Deus. E vamos ver o que aconteceu com a Vanessa, por favor. Meu nome é Vanessa Moraes e eu cresci na Igreja Universal. Os meus pais, eles já frequentavam a igreja, então eu cresci, passei pela EBI. Na minha adolescência, então, eu comecei numa nova escola e aí eu fui assediada e agredida por um rapaz. E ali foi quando eu comecei a me frustrar. Desde ali eu já comecei a criar um trauma, um sentimento negativo dentro de mim por conta daquilo tudo que estava acontecendo. Então eu comecei a me culpar e comecei a me automutilar, eu tinha depressão, eu comecei a beber, eu comecei a fumar, eu ia pra balada. E por ouvir os amigos, as redes sociais, eu virei uma pessoa totalmente ligada às redes sociais. Eu gravava vídeos, eu me colocava à exposição na internet e me entreguei a isso, né? Comecei a ouvir meus amigos e fui pro homossexualismo. Com o tempo, eu fui conhecendo as amizades, começou a surgir amizades desse meio do homossexualismo. E eu virei uma defensora disso. E eu fui estudando sobre aquilo, eu queria conhecer mais sobre o LGBT, né? E aí eu fui mudando pela influência, fui mudando por influências. Eu peguei, mudava meu cabelo, cortei o cabelo bem curtinho, raspei a lateral. As minhas roupas, eu deletei, eu joguei fora todas as minhas roupas femininas e eu só comprava roupa masculina. Até quem era da minha família sabia que se eu quisesse me dar alguma coisa, teria que ser masculino, porque roupa feminina eu não usava. Eu era apaixonada por maquiagem, então eu também deletei isso. Todo mundo já sabia que eu tinha decidido viver daquela maneira. As pessoas olhavam para mim e via um menino por completo, né? Tinha até vezes que as pessoas me confundiam com rapazes pelo meu jeito. E quando eu me frustrei com tudo isso que estava acontecendo, eu me encontrei num poço sem fundo, sem saída, né? Eu comecei a procurar saída em tudo. Comecei a procurar saída nos meus amigos, nas festas, nas bebidas, e nada adiantava. Eu tinha um vazio dentro de mim muito grande, e eu queria acabar com aquilo de alguma maneira, né? E eu me recorria a tudo que as pessoas mostravam no mundo, como se aquilo fosse me encher. Então eu testei de tudo. Tudo que tem nesse mundo, eu tentei pra me encher, e eu continuava me sentindo uma pessoa vazia, triste, e totalmente necessitada de alguma coisa que eu não encontrava no mundo. Nessa época, quando eu estava nessa situação, eu não queria saber de Deus. Ele lembrava, né? Lembrava de como era bom quando eu estava com ele, como eu era feliz. Mas eu não queria saber, eu achava assim que eu não tinha solução para mim, né? Porque eu estava tão infiltrada no mundo que a gente olhava e falava assim, como que eu vou chegar? Como que eu não tenho capacidade de chegar próximo de Deus na situação que eu tô. Então eu preferia seguir o lado mais fácil, né? Então eu comecei a seguir o caminho do mundo mesmo. Eu não era feliz. Eu era duas pessoas, né? Quando eu tava fora com os meus amigos, quem olhava pra mim achava que eu tava bem, feliz, uma pessoa de alto astral, que eu amava ser daquele jeito. Mas dentro de mim e dentro de casa, quando era só eu olhava assim e falava, pronto, nessa não sou eu. O que que tá acontecendo? Então, quando eu havia me assumido pra minha família, o meu pai, ele pegou e disse assim que ele não aceitava aquela circunstância. Então, a gente começou a voltar a ir pra igreja, né? Nisso que a gente começou a voltar pra igreja, eu ia pra igreja do jeito que eu tava, porque ninguém iria me mudar. Eu era uma pessoa muito pulso firme. Eu vou ser assim e ponto, acabou, eu vou assim. Eles querem que eu vá pra igreja, então eu vou assim. Eu ia com meus piercings, eu ia com as minhas camisetas de botão, minhas calças rasgadas, largas, eu ia do jeito que eu tava. E o quanto mais rapaz eu ia, mais eu me sentia melhor. Porque eu queria chegar lá quando estiver chegando e é assim, vocês vão me aceitar assim, né? E com o tempo, Deus foi falando comigo, né? Porque quando eu cheguei na igreja, eu, daquele jeito, eu fui super bem tratada. Eu comecei a ver que as pessoas me tratavam bem do jeito que eu sou ali. E ali eu já comecei a pensar, nossa, quando eu tô numa festa, quando eu tô com os meus amigos, eu tenho que tentar agradar as pessoas conforme elas querem, né, pra mim ser bem recepcionada. E aqui não. Aqui, do jeito que eu vim, do jeito que eu tô sendo amada. Eu tô sendo acolhida por todo mundo. E ali eu já comecei a pensar, poxa, como essas pessoas são diferentes, né? O que que elas têm? Como assim? Então, eu comecei a observar. Eu comecei a observar tudo isso. E aí Deus foi falando comigo, né? Eu cheguei em casa e aí eu vi que eu tava tão suja. Eu tava tão apagada, sabe? Uma pessoa sem saída. Um poço sem fundo, eu tava sem saída. E aí eu olhei assim e falei assim, poxa, quem sou eu, né? Quem sou eu? Será que... O que será que pode me transformar? Qual será o ponto? Pra onde eu vou ter que socorrer? Quem vai me socorrer? Quem vai me mudar? Foi aí que o Espírito Santo me deu o entendimento. E aí eu voltei pra igreja e falei assim, não, você é uma nova criatura. Se é ali, é ali que é onde eu vou voltar a ser eu mesma. Sabe, eu vou voltar à raiz, eu vou nascer de novo. Eu vou transformar todo o meu ser, eu vou entregar toda a minha vida no altar. Porque se Deus é capaz de me mudar e de encher esse vazio que nada no mundo enchia, então eu vou me entregar a Ele, porque eu já entreguei minha vida ao mundo e de nada adiantou, então eu vou entregar minha vida de vez para Deus. E foi aí que eu fui determinada, entreguei minha vida para Deus, falei assim, eu vou mudar. Mas eu vou mudar de uma vez, eu não vou ficar mudando aos pouquinhos, não. Eu já fui, deletei minhas amizades, deletei os meus vídeos nas redes sociais e foi aí que começou a minha mudança. E aí eu me dediquei. Nossa, eu busquei o Espírito Santo de uma forma assim que eu fico surpresa. Eu comecei a correr atrás, comecei a buscar. Tinha que jejuar? Vamos jejuar. Propósito? Vou fazer propósito. Orar 3 da manhã? Vou orar 3 da manhã. Eu vou fazer de tudo pra chamar a atenção de Deus. Meu Deus, eu tô aqui. Olha pra mim, eu tô aqui. E aí ele me batizou com o Espírito Santo. Foi algo assim, foi algo novo pra mim. Aquele vazio que eu sentia foi embora, foi incrível. Eu tava buscando a Deus, eu falei assim, meu Deus, eu não sou capaz de nada. Eu sou falha, né? Eu preciso que o Senhor me dê condição pra me manter essa fé, pra me manter aqui. Porque se o Senhor não me encher com teu Espírito, eu não vou ter força pra vencer o mundo, sabe? Eu tenho medo de cair em tentação, porque eu tô fraca, eu sou uma pessoa fraca. Eu preciso que o teu Espírito me dê força, eu preciso que o Senhor me transforme. Eis-me aqui, eu te entrego todo o meu ser, e eu não vivo mais por mim, eu vivo pelo Senhor. Foi aí que ele me batizou com o Espírito Santo. E eu senti uma paz, no momento eu senti uma paz. E quando eu cheguei em casa, que Deus é um Deus de detalhes, né? Quando eu cheguei em casa, eu senti uma alegria. Uma alegria que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu comecei a rir sozinha, eu queria louvar, eu queria cantar, eu queria ler a Bíblia. E foi dentro do meu quarto, onde eu tinha um turbilhão de pensamentos ruins, ali que Deus me deu uma paz, uma alegria. Ele falava assim, eu sou contigo, eu tô aqui contigo. Você não tá mais sozinha. Acabou essa tristeza, esse vazio que você tinha. É você contigo. Sou totalmente grata a Deus por tudo que Ele fez, porque Ele me mudou completamente, nos mínimos detalhes, de dentro pra fora, Ele foi me moldando conforme a vontade dEle. E Ele mudou. Assim, eu me olho no espelho, eu me sinto super bem comigo mesma, sabe? Eu olho assim e falo, poxa, era isso! Então era isso que eu tava procurando esse tempo todo? Olha só como Deus me mudou. Eu olho no espelho e eu me vejo feliz. Eu não encontro, assim, o que mudar, sabe? Assim, poxa, Deus transformou tudo por completo. Ele me desenhou passinho por passinho, conforme a vontade dEle, que é perfeita. Literalmente é perfeita. Eu olho pro meu passado e não dá pra acreditar que é o mesmo corpo ali. Porque, realmente, Deus fez nascer de novo. A minha família, a gente tem uma comunhão muito grande. Eu sou totalmente grata. A minha casa serve ao Senhor Jesus, literalmente. O Espírito Santo significa pra mim tudo o que eu preciso. É dele que eu tiro força. Eu não me vejo sem o Espírito Santo porque ele é minha base, né? Minha estrutura. Porque ele é tudo pra mim. É literalmente tudo pra mim. É meu maior tesouro, né? Que eu guardo todas as minhas forças. Porque ele foi quem me deu uma vida nova. Foi o que eu sempre procurei, né? Em todos os pontos da minha vida eu sempre procurava. E eu achei, foi o Espírito Santo. Você acredita em reencarnação? Eu não acredito em reencarnação, de jeito nenhum. Eu acredito em encarnação. É isso mesmo. Eu acredito em encarnação. Assim como o Espírito Santo encarnou em Jesus e o dirigiu e o guiou por todo o seu trabalho, seu ministério, e quando o mataram, ele ressuscitou e subiu e está sentado à direita do Deus Pai, o próprio Senhor Jesus enviou o Espírito Santo para encarnar em cada um de nós. Claro, ele só pode encarnar naqueles que se submetem a ele. Isso foi o que aconteceu com a Vanessa e foi isso que aconteceu comigo. E é isso que tem acontecido com milhares e milhões de pessoas pelo mundo afora. Mas nem todo mundo acredita nisso. Nem todo mundo acredita. Mas aí você vê as fotos, olha, são fotos do antes e o depois. Fora os vídeos que a Vanessa deixou conosco para mostrar que você, que ela, o que ela era e o que ela é hoje. Então, amiga e amigo, não existe, literalmente falando, não existe ninguém mal. Ninguém nasce mal. Ninguém nasce homossexual. Ninguém nasce bandido, ninguém nasce ladrão, ninguém nasce safado, injusto. Não. Todos nós nascemos na inocência. Mas o mundo que jaz no maligno, esse mundo vai moldando as crianças de acordo com os seus ideais. Mas Deus enviou o Espírito Santo para nos transformar e fazer de nós pessoas segundo a imagem e semelhança dele. Mas nem todo mundo acredita nisso. Inclusive o Raine, que é um advogado, um homem inteligente, um homem capaz, que não acreditava no trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. E por isso ele só jogava pedras. Vamos ver a história dele também, por favor. Meu nome é Raine Bertolaso, tenho 49 anos, sou advogado com especialização em direito tributário. Mais ou menos nos anos 90 e pouco, eu comecei a ter bastante informação sobre a Igreja Universal. Eles só queriam dinheiro das pessoas, né? Só a pregação era baseada, só falava em dinheiro. Eu comecei a obter essa informação na mídia, né? E aquilo se tornou uma verdade para mim. Teve até um seriado numa emissora que retratava mais a história, entre aspas, né, do Bispo Macedo, só que de forma pejorativa. Eu lembro muito bem da questão, né, que até hoje se fala muito dos sacos, supostos sacos de dinheiro, né? Na época que o bispo foi preso, eu acompanhei todo o noticiário, né? A gente era, vamos dizer, um escândalo. Depois de muitos anos, minha avó, ela começou a ir na Igreja Universal. Então eu não critiquei ela por conta de ser minha avó e eu sabendo como ela era. Eu, passando por uma situação financeira bem difícil, Eu vendo a programação, eu vendo a TV, né, pulando os canais, né, e passou pelo canal da igreja. E eu normalmente, como de costume, sempre que eu passava a igreja, eu pulava, não queria nem ouvir a voz dos pastores, né, que me irritava aquilo lá. E eu, dessa vez, eu não pulei, porque um pastor ali falou de jejum. E eu ouvi ele falando de jejum, aquilo me chamou a atenção, jejum, e eu fiquei ouvindo. E ele fazendo chamado para o jejum no templo. E eu falei, olha, eu vou lá conhecer, porque eu sempre falei para minha esposa, um dia eu quero conhecer o templo lá, como uma coisa turística, né? E eu comecei a pesquisar, tal, olhei no site, pesquisei tudo como era, e eu peguei minha moto e vim para o templo. Vi estacionamento gratuito e tal, estacionei tudo, e aquele preconceito, né, que a gente tem da Igreja Universal, que eu fiz, eu deixei minha carteira na moto. Quando eu entrei, eu vi tudo, aquela grandiosidade, né, eu fiquei maravilhado com aquilo, mas ainda estava com muito receio ainda. Tanto que eu sentei lá no fundo, e fiquei lá analisando tudo. Tinha risco nenhum, estava sem carteira ali, comecei a prestar atenção, né, nas pregações. E como eu já tinha muitos anos de igreja, já tinha feito até quase um ano de teologia, eu falei, não, mas ele está falando tudo correto, está certo que ele está falando as coisas de Deus, por que todo esse preconceito, né? Comecei a questionar isso, né? E fui embora, muito assim, maravilhado. Até que um dia, eu vim numa quarta-feira, aquela quarta-feira foi muito especial para mim. Até então não conhecia, não tinha visto o bispo, eu não acompanhava nada, assim, a programação. A imagem do bispo Macedo que eu tinha era aquela antiga, na época da perseguição. A voz dele continua a mesma, né? Eu estava na reunião, ele chamou as pessoas lá na frente, estava com a vida destruída e tal. Eu ainda estava nesse processo, minha vida estava destruída ainda, né? E ele falou uma coisa que para mim foi divisor de águas também. Ele perguntou para as pessoas ali, quem está sentindo Deus aqui? Daí um outro lá levantou, ele falou, olha, levantou a mão, parabéns para você, porque eu não sinto nada, mas eu tenho certeza que ele está aqui. E aquilo para mim foi um choque, aquilo, porque todas as denominações que eu passei, se falava, estou sentindo Deus, e eu nunca sentia nada, e eu ficava me questionando, mas por que que eu não sinto nada? E aquilo, eu ficava mal espiritualmente, porque eu buscava sentir alguma coisa, eu nunca sentia nada. E aquilo me abriu os olhos. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu pude entender uma coisa na Bíblia que eu sempre questionei. Eu questionava Deus, como pode eu amar mais a Deus do que minha mãe, meus familiares? É impossível isso. Eu questionava, falava com Deus, é impossível isso. Mas depois que a gente recebe o Espírito Santo, a gente é possível. Hoje não tem mais preocupação, o que vai ser futuro, se eu vou conquistar ou não, o que vai acontecer, não importa. Para mim, o importante é o que está reservado se eu permanecer firme. Então, minha guerra é isso, para a gente continuar firme na fé. Firme na fé, porque o resto aqui, para mim, não importa mais. Não tem mais valor. Você sabe quem é Jesus? Para o cego, ele é a luz. Para o faminto, o pão da vida. Para o sedento, a fonte de água viva. Para o enfermo, Jesus é a cura. Para o solitário, o amigo fiel. Para o réu, o advogado. Para o perdido, o Salvador. Para o sem rumo, Jesus é o caminho. Para o enganado, a verdade. Para o morto, ele é a vida. Jesus é tudo. A minha depressão, ela foi piorando num nível que eu tentei me matar 5 vezes. Eu percebi que o meu jeito, ele era o jeito de uma pessoa gótica. Então, o que faltava para mim ser uma gótica formada era só a roupa. Eu falava, como que esse Deus existe e tá fazendo tudo isso na minha vida? Tá me deixando me afundar nesse fundo de poço com pânico, ansiedade, depressão. E aí eu me tornei uma satanista. Quando a Kathleen nasceu, eu tinha aquele desejo muito grande de mãe, de ser feliz com a minha filha. Eu achava que se eu estivesse sempre presente com ela, que eu estaria sempre protegendo ela de tudo. Porém, devido às situações no meu casamento, eu estava já passando necessidades em casa, falta de alimento, de vestimenta. Então chegou uma época que eu já não conseguia esconder aquilo da Kate. E eu comecei a ficar muito nervosa, muito estressada e até descontava nela. Às vezes eu batia muito, agredia muito a minha filha. Quando eu era pequena, 4 anos, uma criança não entende. Para ela é tudo como um conto de fadas, termina bem. Mas quando eu comecei a crescer, por volta dos meus 10 anos, que aquela máscara caiu, que eu comecei a perceber que não era tudo como eu pensava que era. E o tempo foi passando, ela foi crescendo sozinha, sem a presença do pai. Eles brigavam muito. E isso começou a me afetar de tal forma que, por conta das brigas deles, eu desenvolvi depressão. Eu pensei que uma maneira de tentar amenizar aquilo que eu estava sentindo dentro de mim foi a mutilação. Foi uma forma que eu encontrei. Então, mesmo com 10 anos, a mutilação veio para minha vida e eu comecei a me mutilar. Naquela tristeza dela, eu também andava triste. É, eu também tinha uma depressão muito profunda. Eu me olhava no espelho, eu me odiava. Eu tinha muitas dores de cabeça, tomava remédios muito fortes, mas nada daquilo tirava aquela dor, nem física, nem emocional, nem do meu interior. E por causa da minha vida, de como a minha vida era, uma vida fechada, uma vida triste, uma pessoa bem tímida, bem antissocial, eu percebi que o meu jeito, ele era o jeito de uma pessoa gótica. Então, o que faltava para mim ser uma gótica formada era só a roupa. Então, eu comecei a me vestir como uma gótica também e entrei para a subcultura gótica. Tinha o prazer em pensar sobre coisas relacionadas à morte, por exemplo, cemitérios, coisas do oculto. Eu odiava Deus de tal forma porque eu pensava que era culpa dele tudo isso. É, chegou um ponto da Kathleen, já na sua adolescência, ela chega para mim e ela fala: mãe, eu te odeio. E então eu odiava Deus de tal forma que eu me envolvi com o satanismo. Um amigo meu, que na época era meu amigo, ele me apresentou o satanismo, me apresentou a Bíblia satânica, e aí eu me tornei uma satanista. Quando chegava a época de Dia das Mães, meu aniversário, a Kathleen, ela, no começo, ela sempre preparava cartinhas quando era pequena. Depois, já não tinha mais aquela cartinha. Ela queria manter distância. Até falava, Feliz Dia das Mães, mas era uma coisa que não vinha ali da alma dela. O que ela realmente queria era distância. Ela sempre falava para mim, eu te odeio, mãe. Eu queria que eu tivesse outra mãe. Eu queria ter outra pessoa para ser a minha mãe. A minha vida foi piorando cada vez mais. Porque mesmo desde os 10 eu já tinha depressão. Mas eu comecei a desenvolver ansiedade e síndrome do pânico. E isso era tão profundo, que só me mutilar, me cortando, já não fazia mais o mesmo efeito. Eu simplesmente não sentia mais dor. Então eu comecei a costurar a minha própria pele, comecei a colocar fogo com vela na minha própria pele. Tudo que eu via que pudesse de alguma forma me machucar, seja pedra, tesoura, CD quebrado, eu usava para me machucar. A minha depressão, ela foi piorando num nível que eu tentei me matar 5 vezes. Eu tentei de todas as formas sair daquela situação. Eu procurei psicólogos para minha ajuda, para a ajuda da Kathleen, com medicamentos, mas nada daquilo funcionava. Tentava até conversar com familiares, eles falavam que eu era fraca, eles falavam que eu era muito devagar, que eu não tinha estrutura nenhuma, que eu não tinha nem capacidade, eu fui chamada até de louca, que eu não tinha nem capacidade mental para cuidar dos meus filhos e da minha família. E foi assim que eu cheguei, né? Eu cheguei em frangalhos. E quando eu cheguei na Igreja Universal, eu cheguei através de uma palavra amiga do Bispo Macedo. E eu estava sintonizando ali na rádio e eu ouvi o Bispo ele dizer, olha, talvez você está no fundo do poço, mas Jesus, ele quer transformar a sua vida. Ele quer que você seja a própria bênção. Então, quando eu cheguei até a Igreja Universal e eu ouvi aquela palavra do Bispo Macedo, eu falei, meu Deus, eu quero ser a própria bênção. Eu não estou interessada se o Senhor vai transformar o meu casamento, a minha família agora. Quando vai ser? Eu sei que vai acontecer, mas eu quero algo diferente dentro de mim. Eu quero ser uma nova mulher. E eu sabia que eu só poderia ser uma mulher feliz e realizada se eu tivesse o Espírito Santo. Então eu me empenhei a buscar com toda a minha força. Eu dobrei os meus joelhos e falei, Deus, Toma, eu não tenho nada de bom para te dar. Se o senhor olhar para mim, o senhor só vai ver coisas ruins. Mas tá aqui, ó. Eu quero que o senhor me faça uma pessoa nova. Eu quero o teu espírito. Porque se eu tiver o teu espírito, eu vou ser a pessoa mais realizada do mundo. Eu vou ser feliz. E isso vai transparecer para tudo e para todos. E aí eu busquei o Espírito Santo. E ele veio sobre a minha vida. E foi o dia mais feliz que eu tive. Superou ao nascimento dos meus filhos. Superou a tudo que uma pessoa, que um ser humano, ele pode querer. Eu comecei a perceber, depois que a minha mãe recebeu o Espírito Santo, que ela conheceu Jesus, que tinha algo diferente. A minha mãe, ela sempre descontava aquele sofrimento que ela estava passando em mim, no meu irmão. E eu comecei a perceber que ela estava mudada. Muitas vezes eu saía para passear com a Catherine, e isso eu já tinha recebido o Espírito Santo. Ela saía toda de preto, ela saía toda fechada. Eu ia sorrindo e eu falava, olha filha, hoje a gente vai passear bastante, conversava muito com ela. Então eu não fazia como antes, que antes eu criticava ela. Não, pelo contrário, eu estava ali presente. Então eu estava assim, sempre próxima da Kate. Um dia que eu nem estava esperando, a minha mãe chegou em mim e ela disse, filha, vai ter uma reunião da FJU. Será que você não quer participar? Eu não sabia falar com Deus. Eu nem sabia por onde começar. Ora, uma satanista falando com Deus. Então, eu simplesmente fechei os meus olhos, coloquei a mão no coração. E como quem não tem o mínimo respeito, eu falei, mano, se você existe, faz alguma coisa, muda essa situação. Se a minha vida mudar, eu vou te servir. E aí, Deus falou comigo nesse dia. Ele falou, eu sou com você. Não importa o que você fez todos esses anos da sua vida. Não importa se você me negou, se você esteve servindo outros deuses que não eram Deus de verdade. Eu te curo agora. E naquele momento eu fui curada da depressão. Eu já me senti curada. Eu tive certeza que eu estava curada. Que eu não ia mais sofrer tudo que eu vinha sofrendo. Que eu não ia mais ouvir vozes. Que eu não ia ver vultos. Que eu não ia mais precisar me mutilar para sentir que estava viva. Eu já me senti viva naquele momento. Naquela reunião, quando terminou, eu não estava com ela durante a reunião, mas ela chegou em casa, ela falou, mãe, eu quero me batizar nas águas. E eu abri um sorriso tão grande que é, olha, eu me lembro como se fosse nesse exato momento. Joguei tudo que eu tinha que não agradava a Deus fora. Ninguém precisou me falar para jogar fora. Ninguém precisou me mostrar que era alguma coisa que não agradava a Deus. Ele mesmo falou comigo. Ela recebeu o que eu fiz por ela ali no altar. Ela recebeu o Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo, foi o selo de que estava tudo bem e de que aquela paz que eu senti naquele dia e que eu vinha sentindo desde aquele dia ia continuar comigo para sempre. E que eu nunca mais ia sentir tristeza da mesma forma que antes. Que eu nunca mais ia me sentir inferior. Que eu nunca mais ia precisar me mutilar. Quem sou eu para aceitar Deus? Ele me aceitou. Eu já tinha falado para ele que eu queria ele na minha vida. Então ele disse, eu te aceito. O Espírito Santo, ele é a base para qualquer família, para tudo. A base de uma família, de um relacionamento feliz, está no Espírito Santo. Da mesma maneira que eu me entreguei para o diabo, que eu me entreguei para Satanás, e ele foi rápido para responder aquelas coisas na minha vida, para fazer a obra dele na minha vida, o Senhor Jesus também foi rápido para fazer a obra dele na minha vida. Mas isso porque houve uma entrega sincera, porque a sinceridade ela é a base de tudo. Dia das Mães hoje é uma festa na minha casa, porque ela se programa, ela faz surpresa, ela se antecipa aí coisa de um mês, e depois ela fala, olha, programei faz um mês, especialmente para você, porque você é a minha querida. Ela me chama de querida, me chama de amor. Eu respeito a minha mãe todos os dias, eu amo ela todos os dias. Eu demonstro para ela essa amizade, esse companheirismo. Essa pessoa que ela pode confiar, e eu sei que posso confiar nela também, todos os dias. Tudo que faltava na minha vida era o Espírito Santo. porque não adiantava nada. Eu fui em vários lugares, médicos e tudo que podia, profissionais, e nada resolveu. Por quê? Porque faltava o Espírito Santo. Ele é a base de tudo, ele é a estrutura de tudo. E eu reconheço que sem o Espírito Santo, eu não seria nada. É assim que Deus te vê, com lágrimas nos olhos.